importa o que você possa passar, com Jesus do lado você vencerá. Não importa a dor que você está sentindo, com Jesus do lado você vai seguir o caminho certo que lhe conduz pra chegar mais perto de sua luz. Essa luz que brilha e nos faz vencer, transformando a noite em novo amanhecer. Não importa o que você possa passar, com Jesus do lado você vencerá. Não importa a dor que você está sentindo, com Jesus do lado você vai seguir o caminho certo que lhe conduz pra chegar mais perto de sua luz. Essa luz que brilha e nos faz vencer, transformando a noite em novo amanhecer. Brilha a luz de vida no meu coração, que me faz voar em sua direção. Vou voar bem alto pelo infinito, vou voar direto para o paraíso e ver meu mestre dizendo sim, dando ordem aos anjos pra cantarem assim. Mais que vencedores, adoradores do grande rei, vencerão as batalhas, lutarão até o fim. Nem dor, nem sofrimento apagarão a chama viva do coração dos filhos do rei. Mais que vencedores, adoradores do grande rei, vencerão as batalhas, lutaram até o fim. Nem dor, nem sofrimento apagaram a chama viva do coração dos filhos do rei. Mais que vencedores, adoradores do grande rei, venceram as batalhas, lutaram até o fim. Nem dor, nem sofrimento apagaram a chama viva do coração dos filhos do rei.